Olá, aqui é Neudo Júnior e esse é o Ponderando. A crônica de hoje, sorte e azar. Por que será que alguns têm mais sorte que outros, ou outros vivem numa eterna maré de azar? Tem gente que vive ganhando prêmios em ripas, em quermesses, até mesmo nas pescarias e tiros de espingarda de pressão com rolhas. E não é, neste caso, questão de pontaria, não. Pois essas espingardas de quermesse, de parque de exposição, essas coisas, além de estarem com a alça de mira descontrolada, desregulada, não oferece vantagem alguma, principalmente porque a rolha também tem uma trajetória irregular. Mas os camaradas acertam. E o que então? Como é que a gente pode entender? O cara que vai lá, pega uma espingarda nesses parques de diversões e ganha vários prêmios por derrubar coisas na prateleira. Sorte, pura sorte. Até mesmo o que é primeiro colocado num quartel como atirador não acertaria um tiro sequer caso não tivesse a sorte que precisa. Tem camarada por aí que compra um bilhete de loteria e toda semana pega um prêmio. E já pegou prêmios, primeiros prêmios, que em várias épocas, nossa. Tem camarada que vai a bingo e sempre acerta saindo com prêmios numa incrível sorte. Ao contrário desses gastões da vida, existem também os Pato Donalds, que vivem na maior miséria, mesmo jogando no bicho que é o único que eles podem jogar. Olha o exemplo aqui. O camarada sonha com uma borboleta e dá elefante. Compadre, passei a noite toda sonhando com borboleta, cada borboletão desse tamanhão. E deu o que à tarde? Deu um elefante. Oxi, compadre, é que vosmecê não soube interpretar o sonho. Ué, não soube não? Pois não tinha os borboletões desse tamanhão? Pois não é que tinha, compadre? Tamanho de olheira de elefante? Isso mesmo, taquar. Pois era, jogar no elefante. É, desse jeito vai, segue a vida. E todos os sonhos sempre serão ou terão resultados idênticos, longe do alcance do coeficiente de inteligência do nosso azarado. É sonhar com pato para dar burro. Olha só, ontem sonhei com um pato. Quatro patos nadando no lago, mas nenhum deles nadava direito. Pois em qual bicho Vossa Excelência jogou, compadre? Bom, como no jogo não tem pato, eu joguei no galo, que é o bicho mais parecido com o pato. Mas não eram quatro patos que poderiam ser patas? É, verdade. Pois então, compadre, devia ter jogado no burro. Mas por que no burro? Pois o burro tem quatro patas, e patas que não nadam direito são patas burras. É mesmo. Não é que você tem razão, compadre? E assim vai nosso amigo Pato Donald da vida a vegetar em busca de ganhar um dinheirinho extra para ajudar nas despesas do rancho. Pensa em ganhar, jogar tudo, não na poupança, que isso está rendendo mais que o cara gasta de ônibus por dia. Quem botar um dinheirinho na poupança no fim do mês, com o novo plano do novo governo, vai faturar uns 450 cruzeiros, ou equivalente. Ora, isso ele vai gastar num só dia de passagem de ônibus. O azarado dessa nossa história chega em casa um dia alegre, dizendo que havia comprado o bilhete da rifa de um Volks. Aí a mulher e os filhos ao mesmo tempo gritam: eu vou na frente, compadre. E o azarado, com raiva, vocifera: desce todo mundo do carro,